Azul 4235, autorizado pouso, sistema 0,97, 0 graus 109. Pouso, Azul 4235, geral 9979. Geral 9979, continua aproximação número 2, ajuste na 021. Para o táxi 6313165 a bordo, 13h40 de autonomia, Bernardo Galeão. Paraná 3013 autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista na 0 VN, já no ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0 do Vinho. Porto Alegre pronto, 6313. Azul 4235, salas 41, número de escuta, libera direita, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, Azul 4235, boa noite. Geral 9979 autorizado por uso. Pistama 0, ventura 7, 0 graus, 1 0 mais. No salas 44, utilizado táxi para pátio 3 e Alfa Kilo quando o lobby serve o sinalizador. 247, chame controle celular na frequência 120, decimal 80. 2080, 6313, Oxenara, graça, uma boa noite. Controle Salvador, Oxenara 6313, muito boa noite, decolado na Salva, a sua escuta. Boa noite, 6313, contato radar, sobe via, segura Salva, para o nível 360. Via 360, qual possível, se estiver uma posição ótima? Autorizado Linda. Direto Linda, graça, 6313. 4980, suspeita pelo menos no portão 3. Oceania 313, chama o centro, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8, com voo. 2235, alternado 238, grava contra a marca. O 4980 autorizar ataque satélite, ponto de espera da Sistema Zero e ainda ponto de espera, reporte pronto na minha escuta. A sua escuta via Índia, ponto de espera da Montana, encontrará o 4980. Ponte 3178, a sua identificação da TV chegada com mais de 1 ao nível 050. Após Pabode, voe direto Itape, para interceptar o perfil em Itape. 980, autorizada em área de colapso, estima 0, 150 graus, 90 nós. Ajuste altímetro, 1021. Ajuste altímetro, 1021, 1049, 80. Afirma, 4980, controle agora, 130, decimal 80, considerando sua decolagem ao 02. Gente, grato, 08, 4980, boa noite. Azul 4970, Inspetor da PUCA. Luz 4970, contato radar cruzando 4510, sobe Inspetor da PUCA para o nível 350. Sobe via PUCA para o 350, 4970. Santo 3305, após Pabog, voo status. frente, interceptar o perfil em status. Quatro, sem identificação, deve vir a chegada com MED 1 para o nível de voo 080. Azul 4980, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundário 2545, com voo. 2685, 2545, boa noite, 4980. São 3178. Autorizado 2.000 pés, ajuste no 021, autorizado a final do procedimento e alerta, senhor da pista no 0, resposta autorizada. Rio 5972, a sua identificação, voando a Lagoinha para interceptar a descida via chegada Bonf para o nível de voo 090. São 3305, canceladas as restrições de altitude, a descida está autorizada para 3.000 pés com ajuste no 021. 3.001021, tá? 3305. Hotel 4959, Sender da informação Alfa para Ibel 140, pronto, cópia. Boa noite, Azul 4959, Central Alma para Ideal, pronto, cópia. Azul 4959, Alma, de cópia. Mais coisa. Salvador, Azul 2774, Alfa, autorização por seguro, pronto, cópia. Azul 2774, número 24, aguarde. Autorizado até o nível 050. O azul 4959, copia o nível 140, tá ligado? Copia o azul 4959. Azul 4959 autorizado, salvador para Serra Brava, de Lima, nível de voo 140, VIWISC 33, saída coral no Bravo, decola pistola 0 com primeira curva à direita, transponder 0220, controle de Salvador opera na frequência 120 do sinal 80. Autoriza a fazer a alfa para azul 4959? Azul 4959 será apoderado controle de Salvador. A saída em condenação comum. Somente na Flávio 33, no perfil da Coral 1 no Bravo. Da Coral da 10 com a direita, transponde 0220 e controle 1208, o Azul 4959. O Azul 4959, só confirma o nível de voo e a saída que irá efetuar? Deseja a condenação da saída Coral no Alfa? 140, a saída inicial é Coral 1 no Bravo e deseja a 1 no Alfa, o Azul 4959. Bem, será coordenado controle em Salvador, aguardando o azul 4959 e o cotejamento no momento está correto também no pátio 3, pronto. Claro, pátio 3, pronto, na sua escuta, azul 4959. Azul 4959, estou voltando. Na sua escuta, 4959. Coral 1 Alfa, autorizada para Ilhéus. Autorizada Coral 1 Alfa, para azul 4959, grato. Azul 2774, autorizado, Salvador para Serra Bravo, Papa Serra, VIWISC 33, nível de voo autorizado 160. Saída Coral 1 no Bravo, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 0230, controle Salvador opera na frequência 120, decimal 80. Autorizado por seguro no 60, saída Coral 1 no Bravo, com curva direita, VIWISC 33. Transponder 0230, controle Salvador 1208, Azul 2774. Azul 2774, cotejamento está correto, pode 3, também pronto. Então, 3305, autorizado 2 mil pés. Ajuste no 021, autorizado a final do procedimento de alerta que fez a pista 10, reforço estabilizado. Tomara estabilizada, está para 2.3305. Tráfego avistado, autorizado por pistola 0, vento 150 graus 129, desejo altímetro no 021. Vamos atrasar no 031, 7-8. Chegada Bonfi até o 050. Chevrolet 6224, autorizado, descida para 3.000 pés, ajuste no 021. Até 4.000, ajuste no 021. 4.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5972. Alguma possibilidade, senhor? Negativo, segue com o número 4 na aproximação, 5972, descendo via. Via, obrigado. Utilizado, certo? 3305. 3305, autorizado, sinal LS, chame a torre, 1895. 7895, obrigado. O 4235, confirme, o plano que possuímos aqui é do azul 5001 para Guarulhos, 4235 negativo. Né, 001, agora aguarde 2 minutos da cota. Então, 3178, no solo 17, autorizar ataque para o Pationo, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para 07, Pationo, está presente, 7. Salvador, boa noite, 3305, estabilizado na 10. Salve 3305, boa noite, trato avistado, autorizado com o susto no 0, vento 1, 70 graus 129 e ajuste altímetro na 021. Ok, autorizado com o susto na 10, 3305. Uma 30, contato radar, 62 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha nível de voo 050. Tá, controle de Salvador? Sente. Mantenha controle de Salvador e aguarde o vetor para o final do procedimento LS, senhor, com uma 30. Para sequenciamento, mantenha a presente proa, fica ali como limite localizador. Mantenha a proa, limite localizador, se reduziu agora para 1709. Gente, desce para 3.000 pés, ajuste no 021. 3.000 comigo, segurar vocês aí. Chamando 224, autorizado sinal LS, torre no 1895. 3.000 pés, Xanamia 224, boa noite, continue a aproximação, número 2 para pouso, sistema 0, aguarde que está livre. Aguarde o seu time para 0, 2. Xanamia 212, identifique. Essa via chegada com meio de 1 para nível de voo 0, 5, 0, ajuste ao time no 0, 8. Quatro. 972 para interceptar o localizador, com esquerda na Pro 150. Autorizado na LS. Posto localizador, direção 2000 pés. Ajuste permanece no 012. 1021. C21, esquerda 150, acerta 2000. Resposta, estabilização da sua 0, siga 972. 2-0, autorizado táxi para o Pátio 1, no Velco Direto, portal 05. Autorizado por posto 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais, GG altímetro 1-0, 2-1. Quando lembra, Sané, 62, 2-4. Estou ciente, o azul 5001 irá aguardar mais 2 minutinhos para sua compra. Prepare saída São 1. Você vai sair? São 1. Sala 22, autorizado pela LS, chame a torre ao número dos móveis. Vou virar sua compra. São 1 na saída prevista. São 1. Copia. Copia. Azul 5001, autorizado Salvador para Serra Bravo Golf Romeo, via 1-0, Tango Bravo Eco. Vida de voo autorizado 340. Saída Santo 1, Leda, Mostra. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Transponda 5254, controle de Salvador opera na frequência 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, 340, Tesouro 90, Sal e Tango Bravo Eco. Decola da 90, Nação Voo 1, Leda, ótima. Primeira curva à direita, após decolagem. Chama 5254, controle no 20, decimal 8. Azul 5001, carregamento está correndo 01, chame pronto. Azul 5001. Chané 6224, no salão 24, autorizado táxi para o 41, e Alto Gilete, portão 04. Chino 5972, pista livre, autorizado por Chino 0, 190 graus, 10 mais. Telefone 00, 5972, Chino. 2, redução 2109. 723, para o sinal LS, com a esquerda para o 190. O limite é localizador. Ok, esquerda 190, o limite é localizador. 173, localizar e pode utilizar. Canal 72 no solo 27, autorizar ataque 043 e alfa aquilo quando logo serve o sinalizador. Prisão 2, assim, Matanha 0-0, só confirmado, prossegue via. 3 missões, ajuste altímetro 021, acionei 6212. 3-1-0-2-1-6-2-2. 1-7-2-3, para interceptar o elevador, agora esquerda, vai para o 150. Autorizado pela LS, pode estabilizar no curso localizador. O ajuste altímetro permanece 1-0-2-1. Autorizado, pode estabilizar, vou lançar 2-3, esquerda 1-0-2-1. Costa Azul 4959, no 43, pronto a Costa e a Fernandes. Azul 4959, livre o Fernandes, chame para o táxi. Eu vou chamar a reportada para o táxi, Azul 4959. Azul 5001, pronto para o táxi, 101 a bordo, 4 horas e 35, alterna, São José do Rio Preto. Azul 5001, autorizar o táxi até o ponto de espera, e ainda no ponto de espera, achando o próximo, me escuta. Gente, livre o táxi da Índia, Azul 5001. Lula 723, no solo 33, autorizar o táxi para o pátio 3 e Alfa Kilo, quando o laudo pede o sinalizador, e observe também o início do táxi do ATR da Azul. Do Pátio 3. Pátio 3, Alfa Kilo, observando. Vamos lá, 723. Chanel 6212, corrigindo, pista livre, autorizado com o sistema 0, vetula 70 graus, 13 nós. Telefone, sistema 062, vamos ver. Vamos confirmar a boca, né, tá? O agente altímetro 021, o Chanel 6212. 021, obrigado. Azul 5001, autorizado a alinhar e manter a pistola 0. Tente ali, mantém a pistola 0, Azul 5001. Salvador, Azul 4959, está pronto para o táxi com 71 no biômetro, na minha 3 horas e 40, alterna Salvador. Azul 4959, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0, via pátio 1, no índio, no ponto de espera, chame pronto como número 2 para a decolagem. Hoje já estou no 0, 2, 1. Vai chamar pronto, Azul 4959, como número 2, gente. Para o estacionamento, Azul 2774, parte 3. Azul 2774, parte 3, aguarde. Aguarde. Para 6212, no solo, aos 35, autorizar táxi para o pátio 1, em Alfa Gilete, portão 03. Alfa Gilete, para 03. O azul 2774 no pátio 3.